O meu nome é Roberto Nascimento. Sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Por favor. Metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor, metade é pouco, vamos manter o silêncio. Por favor, por favor. Metade é pouco, deputado. Aqui tem uns 6 ou 7 de ficha limpa. Senhores, vamos manter o silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor. Você é do medo nessa porra. Curumã, voz em ação. Vim fazer minha parte, minha atração. Usando a liberdade de expressão. Sem censura, a favor da população. Contra a guarnição na ruim missão. Que tem como perfil o padrão. Que define o que preto, pobre é ladrão. Leva pressão e dizem que é operação, mas é pura opressão. Quem é favela sabe do que se trata. A segurança pública é pra magnata. Os números, a estatística retrata. Que no planeta essa é a polícia que mais mata. No porta-mala da viatura, cidade média, arrastando corpos pela rua. Sumido com um morador, igual na ditadura. Genivaldo, Cláudia, Amarildo sofreram mortes e tortura. Eu sou a locomotiva que eles tentam parar, batendo de frente, buscando melhor tiro zóio do que eu tenho. Porque a tua frustração é não poder me algemar. E forçam na apelação pra ter mais prisões e seus arqueiros. A temporada de calça porco tá aberta. A cada corrupto morto vira rei na sua quebrada. Quem quer captar o melo dos guri ganha uma casa, pra eles sentir o próprio veneno quando nos matam por medalha. A tecnologia os fudeu, vários vídeos de seu descaso. Ninguém mais acredita em você e chora, pede o cargo rápido. Não se aguenta na faculdade ou portando o carro do ano, de cabelo black ou transstyle, usurpando seu trono. O estudo é o escudo pra mudar nosso futuro. Muda teu rumo, tá confuso. Como ele chegou aqui da merda? Mário da vida que é moeda e foi buscar. Preferiu se informar que traficar e ostentar. Se eu fosse vocal Xilong, só faria o pedido. Põe que abusa de poder na minha frente, de joelho pedindo mamãe. Me desculpe se isso sou agressivo. É que eu já perdi meu melhor amigo, já rendido a tiro. Tenho coração de bruxa nesse esquema, por isso eu peso a caneta até furar a mesa. O rap sumiu, convocou, trouxe uma ogiva nuclear. Que nem eu pegar inimaginável, raio de estrago a estourar. Entre guerra de facção, só quero uma fatia de queijo. Assassino, foda-se as mães, na vingança sem pressa, nego. Palhaço de ação, PM morte é só começo. Pra matar pobre é fácil, quero pegar da cabeça prêmio, porra. Poder paralelo, polícia predadora perseguindo preto. Povo pobre, periférico, pureza perdida no gueto. Política poder, perigosos, estamos padecendo. Prisão, perseguição, meu povo não tá percebendo. Prender banqueiro é atração pra mídia. Liberdade de expressão ou estilo de vida. Ditadura mascarada, assim que segue a vida. A morte usa farda quando vê um negro atira. Por essas ruas tem que se perde, tem que se ache. Imagina você se os becos falassem. Mataram Marielle, sumiram com a Mari. Estiveram na madruga, imagina o que fazem contigo. Preto pobre é alvo, não importa do cargo, isso eu ressalvo. Se me vê aberto o passo, então não pise no meu calo, que a resposta vem ao combo. Se odeia minha raça, não me vem com tamo junto. Sou lanceiro, sou pantera, tenho raiva como Malcolm. Não posso ser pacífico se me vem como alvo. Pra racista e nazista, todo fogo ainda é pouco. Sem conversa, sem perdão, essa suástica sai no suco.